3:30, Campinas, Mirabal. Salvador, muito bom dia, Xané 6285, com a Delta. Salvador, 6285, bom dia, estou em contato radar, agora 71 milhas no Nordeste de Salvador, estou indo para o Rio de Janeiro e aperto nos 10 dúvidas. Bom dia, reforço para a descida 6285. Descida Xané 6225. Número 25, desça para 4.100, ajuste no 08. 4.018, 6225. Salvador, bom dia. Voo 9961 no ponto Perona 0, pronto. Voo 9961, autorizado, alinhado, decolar, pistola 0, amplo 90 graus, 14 nós. Alinha e decola 10, voo 9961. Zona 961, decolada Zona 3, controle 120, décima 8. 208, bom serviço. Salvador, bom dia, Guaraná 61. Guaraná 61, bom dia, contato radar, só para o nível 360, vem Leda. 360, Leda, 961. 19916, autorizando a final de protegimento e aliança em ataque estabilizado. Vai plantar então. Luna 961, chame Recife 125 do sinal 1. 25 ano, bom dia. Bom dia. Estável pista vista, 916. É 916, torre 1895. Pelo 925, do separador 2010, o ajuste no 098 está autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. 2018, reporte estabilizado, 6285. A linha 225 está livre da rede, mas pelota em referência com o pão? Falei, 225. Fala, Charlie, Índia Air, confirma a radial ideal de saída e distância que infiltrou de Salvador. Qual é a distância em relação ao destino Serra November, Mike, Serra November, November Uniforme, correção? Está na final, baixa a travada vista. Já confiou? QNH 10 no 8, autorizado pouso pistão no 0, vento 180 graus, 03 nós. 120 pouso do 99, 16. só um minuto, foi copiado, radial 224 e se afasta 327 milhas de Salvador. Apenas confirma o pátio e a pista que decola, no 7, e confirma se a ideal de saída seria a saída Arbor. Então, Sinache, é só confirma o pátio que se encontra, por favor. Serra Novembro, Novembro Uniforme autorizado conforme rota, plano de voo nível 085. Inicialmente manterá 1.000 pés restrito no corredor Axé. Decola da 7, primeira curva direita para ingresso no corredor. Transponder 5573, aciona. Controle 1208, Charlie India Echo. Confirma somente o POB para transferência de comunicações. 4, libera direita, solo 121, décima 1. 21, voo 99 no meio. Solo voo 99 no meio na força, próximo. Um no meio, autorizado ataque via Alfa Juliette, Pátio 1 na posição 1-0. Alfa Juliette, 1-0, ou 99 no meio. 5 sobre a torre, 1-9-8-9-5. Obrigado, bom trabalho. Oi, bom dia, 6285, Gol Xener, na sua escuta. Xener 6225, avistado, QNH 10, 18, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 13 nós. Teve pouso na 10, 6225. Língua Acro, livre Sanacha, um próprio taxi. AM-6225 no solo 30, libera à direita, solo 121, décima 1. 221 na direita, boa. Bom dia, 6225, Lisboa, na sua estrutura. Fechou estrutura do ataque 225, Alfa, Juliette, Patio 106. Alfa, Juliette, posição 612, 6225. Charlie, já é autorizado, taxi, reparte na taxi, papá. É, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado, pronto. Charlie já é autorizado a decolar, pistão no 7, vento 190 graus no 4 nós. Centro India Eco, decolador 36, controle 120, decimal 8. 1208, Charlie Eco. Controle Salvador, muito bom dia, é o papapá Charlie Eco. Charlie Eco, bom dia, trouxe em condições visuais, vou prosseguir direto do China e do Coral. Projeto destino, certo? Eu já estou ligado, voz direto destino, tudo mantém o nível de voo 085, Challenge Eco. Projeto destino, 085, Challenge Eco, obrigado. A Índia Eco, quando possível, seu último ano de pouso. Continua 30 graus. Tango. Proceito copiado, Greta. Sônia, vem, bom dia, Sônia, identificação autorizada, chegada a mando, só para 4.010, ajuste no 0 menor. Eu vou entrar na tela fácil, mas eu não vou dar uma modificação das regras. Ocean 6225, bom dia, uma informação Delta, está na posição 612 para a cópia Brasília 6225. Ocean 6225, som e outra cópia Brasília para sair da árvore dessa. Aguarde, Brasil. Ocean 6225, temos aqui autorizado nível 380, copia a guarda, coordenação. Copia a guarda. Copia. 6225, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 380, decola pista no zero, primeira curva à direita, preciso sair da árvore nessa, transponde 5097, controle no 208. Autorizado nível 2. Nível 380 Brasília, Arvo, Elefa, pista 10, curva direita, 5097, 1208, Oceano 6225, no 6 dúzia. Correto, contingimento, chama, Oceano 6 dúzia. Boa sorte.